Eu já tô cheio dessa pira de trair a mística, dizendo que é pra esticar, querendo me domesticar, sendo que eu sou só estatística no país da política, onde aparências mudam mais do que a mística. Deixa eu certificar, ou melhor retificar, pior que tá não fica, então não sou obrigado a que ficar. Tô indignado e preparado para o exílio, peguei o necessário, não quero só bolso auxílio. Os lados da esquerda e direita brigam, os de cima montam planos pra lucrar e desviar por debaixo dos panos. Os danos são inúmeros e irreparáveis, eu receio. Mas que leva por todo lado e sempre toma bem no meio. Assim trabalha a classe, 2 milhões nesse impasse. Isso seria diferente se nenhum de nós votasse. Mas não por privação, por opção, ou melhor, por falta dela. O mundo é cão e a minha nação é governada por uma. Nossa última eleição, aconteceu algo que não estava dentro dos planos, uma mulher assumiu a nação. Melhorou a educação, deu saúde à população. Acabou com a corrupção, reduziu a inflação. A fome, a mortalidade infantil, agora é zero. De norte a sul, com a boa distribuição, prosperou. Aumentou a renda do assalariado, valorizou a família. O nome dela é Presidente Alice, só no País das Maravilhas. Eita, no erro, sabe?